vagabundo. Segura o morro, chega com lá. O sol brilha, iluminando a favela, nos mostrando o dia novo que há por vir. A esperança bate forte no peito da gente, tendo a certeza que vai semear nossa semente. Um pouco aqui, ali, de paz em todo o gueto, dentro de tudo e todos o nosso respeito. Cada um com a sua mente, a sua correria, tentando se adiantar a cada dia. Os cagueta atrasam lá, tentamos esquecer. Quando eles passam por mim, não faz um corre pra sobreviver. A molecada bate bola no campo de terra, fazendo graça como os craques que eles vê na tela. Dona Maria aproveita o sol pra estender sua roupa. Seu João no bar, assim que os mano vão tomando todas, assim todos vão levando a vida, lutando, trabalhando, sobreviventes da periferia, que acorda bem cedo pra procurar um trampo. Alguns encontram com a sorte, botam um sorriso no rosto por ter achado um trampo honesto. E tem mais uma história pra contar pro neto. Dói no peito, eu me entristeço quando a notícia sai, dizendo que a violência aumentou muito mais. Eles não vê o lado bom, só vê as coisas ruins. Infelizmente o povo acostumou viver assim, nos julgando por coisas que não fizemos, nos defamando, falando o que não cometemos. Vamos lutar, protestar pelo nosso direito e mostrar o lado bom do de pé descalço no morro, eu vejo a chia subir. A pipa, a linha, o ouro, eu fico feliz assim. O dia inteiro na laje ou no campo de terra, foi assim que sobrevivi na guerra. Consequência do morro, não tá de arma na mão. Eu represento o morrão, tô na missão, doidão. Só quem é, fica em pé, os doido ligou. Nós canta por amor, não por hip-hop, negou. Revolução no meu nome, não é pra ter hip-hop. Ligeirão, doidão, no hip-hop tem morte. Cê me inveja por porque eu sou igual a você. Nesse mundo cão, só Deus tem poder. Bandidagem por quê? Negou, só me adianto, pelo certo andando. É, cê tá ligado, malandro. Fica aí no seu fundo que eu tô andando pra frente. Enquanto cê faz a ficha, eu tô virando gerente. Paga aí pra nós, cê que conspirou. Se arrepiou, traidor, nós é vencedor. Que isso, parceiro, aí, nós não é mala. Só tô com Deus e confio na palavra. Eu quero andar pra frente, não regredir. Mandar uns dólar pro meu pivetinho. Vou no peão, ligo a missionária. Campo limpo, horizonte, Grajaú espraiada. Capela, Calu, sonho azul. Capão redondo em Bugaçu. Puca, Jandaia, Júlia de Castro. Dá mó saudade do show do passado. Samuel Morse, Orlando Mendes. Show da Alcatéus, traidor treme. Dá mó saudade do que se foi. Cerejeira no ar, parte 2. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepia, traidor, nós é vencedor. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepia, traidor, nós é vencedor. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepia, traidor, nós é vencedor. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepia, traidor, nós é vencedor. Deus tá comigo e nós tamo junto. Já vejo brilhar uma luz no fim do túnel. Nós não caiu, só foi buscar mais arma pra poder guerrear e vencer as batalhas. Não precisa invejar, eu sou igual a você. Fase boas e ruins, todo mundo pode ter. Nós aqui tá firmão, tru. Glórias ao Senhor, que desde o início sempre me ajudou. Todo sofrimento é uma lição de vida. Eu vou voltar e vencer as batalhas perdidas. Fama, dinheiro, mulher não compra. O amor pelo meu filho que eu sinto ninguém compra. Quero ver os passinhos, as primeiras palavras, zoeiras, brincadeira com os moleque da quebrada. Ó, nós aê, demorou firmezão. O dia clareou e outro aqui no morrão. A nuvem negra foi embora, eu venci a batalha. Um homem sem Deus, te garanto que não é nada. Então, é você que tá pra competir. Compete aí sozinho que eu vou por aqui. Vê o sorriso do neguinho, o meu vem sorrir. Fazer bem feliz feliz o Kaique a vivi. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepiou, traidor, nós é vencedor. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepiou, traidor, nós é vencedor. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepiou, traidor, nós é vencedor. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepiou, traidor, nós é vencedor. Paga é pra nós, cê que conspirou. Se arrepiou, traidor, nós é vencedor. O lado bom do gueto exige correr perigo. Mas dessa vez chegar no pé do morro é nós que tá. De pé descalço na rua.